começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez aqui no Mundo Sertanejo, este programa que é meu, é seu, é nosso, muita alegria, muita música, muitos alôs a partir de agora no seu rádio. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádios, né? Exibindo nosso programa pelo Brasil inteiro. Graças a Deus, audiência fantástica em todos os estados, em todas as cidades que nós temos emissoras parceiras exibindo o nosso programa. Cada rádio, cada emissora tem o seu horário, portanto, nós estamos no ar 24 horas por dia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? E aos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Paula Fernandes canta Amar Alguém. Ê, música apaixonada. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir sentimento e ser capaz. Ser amor. onde ninguém vai amar alguém. É deixar fluir o sentimento e ser capaz. Terra onde ninguém vai amar alguém. É deixar fluir o sentimento e ser capaz. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Nilson Lombardi, da Rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Adilson Tavares, Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, Estadão de São Paulo. Vamos para Caçapava, onde nós temos a Rádio Cultura Sertaneja. Nosso amigo Adilson do Vale também exibindo o nosso programa, aí com muito sucesso, tocando minha nova música na programação. Muito obrigado. Vamos aí para o litoral de São Paulo, onde nós temos a Rádio Galera FM em Cananéia. Um abraço, Leonardo, todos da equipe da Rádio Galera FM, nossa parceira. Vamos para São Paulo capital. Na Grande São Paulo nós temos Rádio Paulista FM exibindo nosso programa e com muito sucesso. Um abraço, meu amigo Paulo Terra, cantor que mora aí na capital de São Paulo e nos dá sempre boas notícias e a gente toca sempre as músicas dele aqui também. Um abraço a todos da equipe da Rádio Paulista FM exibindo nosso programa. Vamos aí para clipe.net, nosso amigo Duda Mel, todos da equipe da Clipe.net, também na capital de São Paulo, exibindo o nosso programa para o Brasil e para o mundo pela internet também, né? Minha querida Suzy Maciel, mora na capital de São Paulo e não perde o nosso programa. Suzy Maciel sempre interagindo comigo no Facebook, divulgando Diego Valadares, João Pedro Rafael e tantos outros artistas no Facebook. Suzy Maciel, obrigado pelo carinho de sempre, um beijo pra você, viu? Também um beijo pra minha querida Eli Moreira, Anisete Tavares, tantos e tantos amigos, ouvintes nós temos aí na Grande São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito é ele, Paulo Terra, Ela é Devassa. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão, me devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra beija e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão, me devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão, me devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Mas um tremendo avião mexeu com meu coração, tô grudado na gata. Muito bem, cantou bonito para vocês, meu amigo Paulo Terra. Ele esteve com a gente aqui, fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso pelo Brasil inteiro, aqui pelo nosso mundo sertanejo. Luana Silva, a Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, ligadas no nosso programa. Minha querida Flavinha Pinheiro, a Penha, a Rosiane, todos vocês amigos de Porto Walter, no Acre. Um abraço aos amigos da Rádio Ocidental FM, exibindo o mundo sertanejo com muito sucesso. Aí, meu amigo Nonato Costa, em Cruzeiro do Sul. Um abraço, muito obrigado. Nonato Costa, um dos grandes radialistas, jornalista aí de Cruzeiro do Sul, também apresentando o programa Brasil Brega Show com muito sucesso. Valeu, Nonato Costa, obrigado, meu amigo. Minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Estadão de Minas Gerais, pede para mandar alô pro seu marido e os seus filhos e a sua comadre Rose. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. No quadro Ao Som da Viola, os meus amigos de Pouso Alegre cantam pro Brasil e pro mundo, Aurora do Mundo. Essa música, inclusive, é a autoria de um dos grandes compositores do Brasil, nosso querido saudoso Goiá, conterrâneo do Cleiton Aguiar, nosso amigo Cleiton Aguiar, aí de Coromandel, Estadão de Minas Gerais. Cantam Cardoso e Clemente. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Voltei, era de madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu coração. Fiquei parado na sala escutando o chuveiro, perdi a fala, veio o desespero, era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto, vi tudo arrumado, vendo o nosso passado, enquanto a chuva caía lá fora. Ali na penumbra do quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho da água caindo no chão. Perfume, o secar dos cabelos, e vi minha felicidade me olhando no espelho. Você vem usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto o olhar mais fiel, e ali no tapete te amei sem pensar. que por Deus só vim te rever, não prometo voltar. Ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus dizendo fui embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, meu amigo Hermes Dias em Berizal, ligado no nosso programa, minha querida Josimar Almeida em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo, meu amigo Rochinha, o Helenaldo, a Sheila, a Aline Souza, o Luciano, todos vocês amigos da Vanderlei FM, aí em Vanderlei do Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa, um abraço daí do comunicador, todos da equipe da Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia, exibindo do nosso programa com muito sucesso. Um abraço aí à família do meu amigo Vanderlei Guedes, a todos vocês. Vanderlei Guedes mora aqui em Brasília e ele manda abraço sempre para sua família aí em Santa Rita de Cássia. Minha querida Rainara Ribeiro, a Joyce Silva, todos vocês de Santo Luzi do Paruá, um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo, não perde um só Mundo Sertanejo pela rádio Sim AM. Minha querida Rosenilde Pires, a todos vocês, amigos de Vargem Grande do Rio Pardo, ligados na VGFM. Valeu, Aldinei Pereira, todos da equipe. Minha querida Artemisa Matos, a todos vocês aí dessa linda cidade, muito obrigado pelo carinho. Jorge Mateus, Deus cantam Fogueira. Não para de chover e eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem. Se você quiser, se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Tudo só pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem. Se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço meu amigo Paulo Artagnan Brito, da Rádio Cidade FM, aí em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programa. Um abraço, viu, Paulo? Muito obrigado a você, toda a equipe da Rádio Cidade FM, de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará. Aí, um beijo para você, viu, Márcia Rodrigues? Ela disse que não perde o nosso programa. Meu amigo Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, os amigos da Rádio Liberdade FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos da que compõem a equipe da Rádio Guarituba Mais, em Curitiba, no Estadão do Paraná. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela divulgação fantástica aí no Facebook, viu? Por estar exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Piazinho da Web, Dário Santos, aí em Teodoro Sampaio, em São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço, viu, Dário Santos? Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo João Paulo Alves. João Paulo Alves é radialista aí em Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, João Paulo Alves? Um abraço, viu? Muito obrigado a todos vocês aí dessa linda cidade. Um abraço, minha querida Edinete Souza, em Fortaleza. Minha querida Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá. Não perde um só programa, Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora? Trio Bailão de Minas, 100% caipira. Ô, moça, é o Trio Bailão de Minas, 100% caipira. Já virou moda, tradição, virou mania. No som da sanfona vai até raiar o dia. O povo dança, o povo canta, o povo grita. Sanfoneira de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. De madrugada todo mundo tá racado. Dança João da Samaria, ninguém vai ficar parado. O povo dança, o povo canta, o povo grita. O rosão é de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. De madrugada todo mundo tá racado. Dança João da Samaria, ninguém vai ficar parado. O povo dança, o povo canta, o povo grita. O rosão é de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. Maravilha, maravilha. Um beijo para minha querida Iraci e o Adenilson, na Fazenda Santa Maria, município de Trombas, Estadão de Goiás,

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar e você pode interagir também com a gente pedindo a sua música pelo nosso telefone do ouvinte. Anote aí, é fácil, é o 61-3532-6993. E também a todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs, mandando lindas mensagens. Eu agradeço pelo carinho de todos vocês, viu? E você que ainda não está no meu Facebook, adicione aí, é fácil, Diego Valadares, tá bom? E a gente vai estar sempre interagindo, cultivando nossa amizade. É muito legal, a cada dia novos amigos neste último programa do ano de 2013. Vamos construir mais e mais amigos. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Quem canta bonito agora, J. Neves, Ai Que Saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Aí ouvimos com o nosso amigo J. Neves, esteve com a gente no especial de Natal, foi um sucesso total o programa, foi muito bom, graças a Deus, né? E hoje nós estamos aí com o nosso último programa do ano, programa de número 1077. Eita, programa Mundo Sertanejo de número 1077. Olha, quanta honra estar à frente deste programa há tanto tempo. Graças a Deus, a cada dia conquistando novos amigos e a audiência só subindo. Minha querida Maria Cecília e Rodolfo, os amigos Maria Cecília e Rodolfo cantam para vocês A Fila Andou. Cansei de esperar na janela de casa, triste do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei seu perfume da memória, botei outro final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aquilo todo, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Aquilo amor, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei seu perfume da memória, botei ponto final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Aí, muito bem, meu amigo Lueslon, Lueslon Silva, em Santa Luzia do Paruá, diz que não perde o programa aí pela Tropical FM, muito obrigado, viu? Os amigos da Aliança FM em São Gonçalo, Rio de Janeiro, aproveitando que estamos no estadão do Rio de Janeiro, vamos para a Volta Redonda, onde nós temos a Rádio Acesa FM, Adriano Martins e todos da equipe da Rádio Acesa também, exibindo o nosso programa aí no estadão do Rio de Janeiro, minha querida Adriana Moraes, ouvinte da Rádio Difusora AM em Juá, no Estadão do Mato Grosso. Aproveito para mandar um alô para toda a equipe, o José Canhoto, a Vanessa, Osés Cordeiro, Antônio Girardi, todos da equipe aí da Juara AM no Estadão do Mato Grosso, da Rádio Difusora AM em Juara, no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa, viu? Vamos ficando por aqui, encerrando o último programa de 2013. É, amanhã estaremos com o primeiro do ano de 2014, né? Com a graça de Deus, sob a proteção divina, a gente vai estar sempre juntos. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Quem vai encerrar o programa cantando bonito para vocês? Zé Ricardo e Tiago, pode ou não pode? Fiquem todos com Deus, um abraço. Amanhã estaremos com um programaço especial de ano novo, né? Um abraço a todos vocês. Tchau, Brasil! Feliz 2014 para todo mundo! Agora sou eu quem mando, agora eu que decido o que pode ou não pode. Ha! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh.